Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 1 de julho de 2015. Destaques de hoje. TSE mantém depoimento de Ricardo Pessoa em ação contra Dilma. Reforma política. Comissão no Senado discute propostas prioritárias. Ministro Edinho Silva nega publicidade para favorecer PT. Beltrame diz que sociedade precisa discutir causas da violência em favelas. Presidiários comandam ações criminosas de dentro das celas, afirma a Polícia Civil. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria chega ao Sudeste e deixa o tempo chuvoso no sul de São Paulo. As nuvens aumentam e chove pela manhã no Oeste Paulista. Na Grande São Paulo e Baixada Santista, o tempo vira à tarde com previsão de chuva. Sol e tempo seco nas demais áreas da região. Região Norte, sol o dia todo no Tocantins e no centro-sul do Pará. Sol entre nuvens e chuva a qualquer hora do dia no estado do Acre, no centro-oeste e norte do Amazonas. Sol e pancadas de chuva à tarde e no início da noite nas demais áreas do norte. Região Nordeste, sol entre nuvens e chuva a qualquer hora, no leste e sul da Bahia, no leste da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Tempo seco no interior da Bahia, no oeste de Pernambuco e no centro-sul do Piauí e do Maranhão. Sol e chuva rápida nas demais áreas nordestinas. Região Sul, frente fria provoca queda de temperatura no sul. O tempo fica chuvoso no Paraná, em Santa Catarina e no norte e nordeste do Rio Grande do Sul. O dia começa nublado com chuvisco, mas aos poucos o tempo abre. Sol e frio nas demais áreas. Região Centro-Oeste, quarta-feira de chuva e queda de temperatura no sul de Mato Grosso do Sul. O oeste deste estado tem muitas nuvens, um pouco de sol e chuva. A temperatura também diminui. Previsão de chuva à tarde no oeste de Mato Grosso. Tempo seco nas demais áreas da região. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Voltaremos dentro de instantes. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Desde 1914 que o mundo se constitui de sete artes. No Canal 1 temos um espaço radiofónico destinado a todas elas. trilha das artes, a música que dá o tom a artes como escultura e pintura, não só, mas também. Marco Antonis conversa com artistas de múltiplas áreas, sempre acompanhados com a melhor música. Trilha das Artes, aos domingos, das 23h30 às 24h, no Canal 1. As canções não são apenas os versos que para elas são escritos. São também tudo aquilo que os faz nascer. Aos domingos, às 11 da noite, conversamos com artistas vários, sobretudo do panorama musical brasileiro, num programa produzido pela Rádio Justiça e retransmitido pelo Canal 1 da Antena Web. Refrão, aos domingos, das 11 às 11h30 da noite, com Johnny Luna, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A CPI da Petrobras espera autorização do Supremo Tribunal Federal para ouvir o dono da empresa UTC, Ricardo Pessoa, que teve a delação premiada homologada na última semana. O empresário é apontado como coordenador do cartel de empreiteiras que mantinham contratos com a Petrobras. A defesa de Pessoa enviou o documento ao colegiado informando que o acordo de colaboração com a justiça é de sigilo e isso impediria que o empresário trouxesse informações para a CPI. Matéria da revista Veja mostrou que ele citou 18 políticos beneficiários de recursos ilegais da UTC durante campanhas eleitorais. Na sessão, o deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, disse que enviou ofício ao juiz federal Sérgio Moro, ao ministro do STF, Teore Zavascki, e ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para ter acesso ao conteúdo da delação premiada do empresário. Os parlamentares da comissão devem ouvir os depoimentos do presidente da Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobras, Paulo Teixeira Brandão, e do vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Fernando Leite Siqueira. Presidiários comandavam ações criminosas de dentro das celas, afirma Polícia Civil. Os detalhes com Edilson Peroni, direto de Rondônia. Com a Operação Último Comando, deflagrada na manhã desta segunda-feira, 29, a Polícia Civil acredita ter desmantelado uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas e outros delitos de dentro das celas de vários presídios de Rondônia. O secretário de Segurança, Antônio Carlos Reis, que concedeu coletiva ao lado do diretor da Polícia Civil, Pedro Mancebo, e do gerente de inteligência, Luiz Roberto de Matos, disse em Porto Velho que durante 4 meses as investigações acompanharam o passo a passo dos criminosos e descobriu-se que existia um grupo forte e organizado que comandava ações fora dos presídios. Reis contou que com a autorização da justiça, conversas telefônicas entre detentos e bandidos que estavam soltos foram monitorados e revelaram como funciona a organização criminosa. 80 policiais civis e 60 militares cumpriram 115 mandados de prisão contra criminosos que estão recolhidos em presídios de 8 cidades do estado. A maior parte deles na capital. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Ronaldo Miranda, 40 anos, motorista do carro do acidente que matou o cantor Cristiano Araújo, confirmou à Polícia Civil de Goiás que seguia acima da velocidade máxima permitida no trecho da BR-153, que era de 110 km por hora. O condutor afirmou ainda que perdeu o controle do veículo depois que um dos pneus estourou. Segundo o delegado Fabiano Henrique Jacomelis, responsável pelas investigações, ele disse que estava correndo um pouco, mas não soube precisar exatamente qual era a velocidade no momento do acidente, já que o carro era muito potente e ele não percebeu o excesso. Ele também informou que ouviu um barulho de pneu furado e, em seguida, perdeu o controle, afirmou o delegado. O acidente ocorreu na última quarta-feira. A namorada de Cristiano Araújo, Alana Moraes, também faleceu no acidente. O lobista da empreiteira Engevix, que pagou 1,4 milhão ao ex-ministro José Dirceu, fechou acordo de delação premiada com a força-tarefa da Operação Lava Jato. Milton Pascovitch foi, na manhã desta terça-feira, à 13ª Vara Federal de Curitiba e obteve uma tornozeleira eletrônica. Em troca de confessar crimes, revelar documentos e informações à Polícia Federal e ao Ministério Público, ele obteve a promessa de uma redução em suas futuras penas. Normalmente, nesse tipo de acordo, é acertado o pagamento de multas, devoluções e indenizações para compensar os lucros obtidos com os crimes. Mas as fontes envolvidas no acordo não revelaram os detalhes da transação. O advogado Theo Dias, que defende Pascovitch, afirmou que não pode se manifestar a respeito do assunto. O operador estava detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi preso em maio, na 13ª fase da operação. Segundo o dono da Engevix, Pascovitch era o elo entre ele e o PT do ex-tesoureiro João Vacari e o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, cada declaração da presidente Dilma e do ex-presidente Lula parecem evidenciar que estão sem rumo, tal a incongruência do que falam. A presidente Dilma enfatizar que não respeita os delatores e usa como argumento que já esteve numa situação em que exigiam dela a delação de companheiros de luta é algo inusitado. Disse que resistiu, não duvidamos, mas é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Luta ideológica, política, por ideais revolucionários é uma coisa. Agora, por que alguém vai assumir a culpa sozinho sobre uma questão que envolve muitos e em se tratando de roubo, de pilhagem? Lembro que a família de Paulo Roberto Costa pressionou neste sentido. Por que pagaria sozinho quando tantos fizeram parte do mesmo esquema? Resultou na delação premiada e que levou para a cadeia uma renca de companheiros. O mesmo aconteceu com familiares de Ricardo Pessoa, que certamente não aceitam que ele comandasse um clube onde não houvesse sócios. Quando este clube se formou para roubar, o produto da associação foi distribuído entre os parceiros, os sócios. Dona Dilma, indiretamente, também. Com um pormenor, o que está sendo revelado pelo delator é para policiais, promotores, um juiz e autorizado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais ainda, é um direito da sua defesa. Desconsiderar estes detalhes e nominar o autor apenas como um Silvério dos Reis nada mais é do que a velha tática do escapismo, desmerecer o denunciante para invalidar a denúncia. Artimanha conhecida. Não deixa por menos o ex-presidente Lula, que incita os seus seguidores, xiitas e messiânicos do PT, a que reajam com radicalismo aos seus opositores. Lula pode até impressionar, motivar e incitar os seus companheiros. Mas a que oposição ele se refere? Ao juiz Moro? Aos delegados da Polícia Federal, cujo comando supremo é do Ministério da Justiça, nomeado pela criatura que gestou para governar o Brasil? Será que Lula considera oposição os mais de 65% de brasileiros que desaprovam o governo do PT e de Dilma? Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, registra-se no país a mais nítida tentativa de sobrevivência política de um grupo que instalou-se no poder para se locupletar. E se Lula e Dilma não participaram diretamente, beneficiaram-se do roubo da pilhagem do país. Dinheiro sujo serviu para custear suas campanhas e encher os bolsos de integrantes de verdadeira quadrilha que as autoridades agora estão investigando. E com o material que vão reunindo, colhendo, confiscando, conseguem pôr alguns na cadeia. Ao aproveitar a ausência de Dilma em Brasília, Lula se reunir com Renan Calheiros, Romero Jucá, Sarney e outros, vejo que realmente a situação não está boa. O resultado destas conversas, só o futuro dirá se aquilo ali se pode definir como formação de um grupo ou outra coisa. Infelizmente. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação, radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Ao menos 1.200 presos, entre eles vários condenados à morte, foram libertados de uma prisão no sudoeste do Iêmen nesta terça-feira pelos rebeldes xiitas Houthis, quando estavam prestes a perder o controle da instituição para as forças pró-governo, uma autoridade da resistência popular que luta contra os rebeldes, disse à AFP que os detentos foram soltos no presídio central Ataes, situada na periferia sudoeste da cidade, mantido pelos Houthis. Os rebeldes abriram as portas da penitenciária ao bater retirada diante do avanço dos combatentes de resistência. De acordo com a fonte da AFP, esses combatentes retomaram o controle do local. Nossos combatentes também partiram em busca dos presos foragidos, entre os quais há criminosos e condenados à morte, declarou um outro membro da resistência popular. Os dois lados estão há meses em guerra pelo controle de Taiz, terceira cidade do Iêmen. A resistência popular é um grupo de combatentes hostis aos rebeldes xiitas. Com o apoio de unidades militares fiéis ao ex-presidente Ali Abdallah Saleh, estes últimos tomaram amplas áreas do território no ano passado. A Grécia entrou em moratória com o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira, depois de não ter pago a dívida de 1,5 bilhão de euros, 1,7 bilhão de dólares, anunciou a instituição. Confirmo que os 1,2 bilhão de SDR do pagamento devido pela Grécia ao FMI não foi recebido. Nós informamos a Assembleia de Governadores que a Grécia agora está em atraso e só poderá receber financiamento do FMI quando for resolvido, disse o porta-voz Gary Rice. Depois de um longo dia de tentativas fracassadas de ressuscitar seu acordo de financiamento de resgate com a União Europeia, a Grécia apresentou um pedido de última hora para o FMI para prorrogar o pagamento, que deveria ser feito até o meio-dia, horário local. Rice confirmou o pedido grego, mas a Assembleia de Governadores não se pronunciou sobre a decisão. O pedido de extensão do prazo para a dívida irá para a Assembleia de Governadores, claro, disse o porta-voz. Estados Unidos e Cuba obtiveram um acordo para o restabelecimento de relações diplomáticas e a reabertura de suas embaixadas, informou nesta terça-feira uma fonte da Casa Branca. Esperamos que o presidente Obama e o secretário de Estado John Kerry façam o anúncio na manhã desta quarta-feira. Após mais de meio século de ruptura, os dois países anunciaram, em 17 de dezembro passado, o início do processo para o restabelecimento de relações diplomáticas e a reabertura das embaixadas. Em 1977, os dois países concordaram em abrir seções de interesses em Washington e Havana, que passaram a funcionar nos prédios que sediavam as embaixadas até a ruptura das relações em 1961. Desde dezembro passado, cubanos e americanos realizam várias reuniões de alto nível, alternadamente em Havana e Washington, para abrir o caminho e obter os acordos básicos que permitam transformar as seções de interesses em embaixadas plenas.

no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Na ação, já foram outros delatores da Lava Jato, como o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro, Alberto Youssef. Pessoa foi mencionado por eles, e o ministro relator do caso, João Otávio Noronha, determinou sua oitiva. O PT recorreu contra a decisão do ministro. Ontem, por unanimidade, os ministros do TSE rejeitaram o recurso do partido e mantiveram o depoimento de Pessoa. Também serão ouvidos o ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Marcelo Neri, dia 16 de julho, no Rio de Janeiro, e o diretor do órgão, Rogério Bouri Miranda. O PSDB sustenta que a coligação de Dilma praticou abuso ao fazer a divulgação de indicadores socioeconômicos considerados ruins depois das eleições. Subcomissão critica falta de cobertura para telefonia celular em várias cidades. Reportagem de Lara Age, da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias. A falta de cobertura de telefone celular em várias cidades foi apontada por integrantes da Subcomissão Especial dos Serviços de Telefonia Móvel e TV por Assinatura, que também criticaram a qualidade e o preço do serviço em reunião nesta terça-feira. A subcomissão funciona no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e estuda mudanças na legislação do setor. O presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular, Eduardo Levi, afirmou que as obrigações de cobertura das empresas de telefonia celular são fixadas pela Anatel nos editais dos leilões e que essas obrigações estão sendo cumpridas pelas empresas. Segundo ele, as maiores queixas referem-se a áreas que não têm obrigatoriedade de cobertura. As empresas, ao adquirirem o edital, elas têm que, durante um período de tempo, cobrir determinadas áreas. E essas áreas vão sempre a 80% da área da sede do município. Não há, por parte das empresas, obrigação nos editais de cobertura nem de estradas, nem de distritos. Alguns deputados pediram mudanças nessas regras para que haja 100% de cobertura do território brasileiro. Já o relator da subcomissão, deputado Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, acredita que a raiz dos problemas do setor de telefonia celular, como ineficiência e falta de cobertura, está na falta de compartilhamento de infraestrutura pelas operadoras. Na visão dele, se a infraestrutura, como antenas, fosse compartilhada por várias operadoras, isso permitiria que mais empresas prestassem o serviço. Nós haveremos de promover uma alteração na Lei Geral das Telecomunicações, onde, a partir dessas alterações, a mesma empresa que detém o controle dos ativos de infraestrutura, ela não possa ser também detentora dos ativos da prestação dos serviços. Com isso, nós estaremos potencializando aquelas premissas da universalidade dos serviços e também da competitividade. O representante das empresas de telefonia disse que mais de 70% das antenas de telefonia celular já são compartilhadas pelas empresas. Eduardo Levi também rebateu a crítica de que o serviço de telefonia celular no Brasil é caro. Nós temos mais de um celular do que habitante. E nós temos uma população que uma boa parte dela ganha menos de 2 salários mínimos. E todos usam bastante, fazem uso do celular, são incluídos digitalmente pelo serviço. Então não pode ser um serviço caro. A conta média nossa está abaixo de R$15. Segundo o representante das empresas de telefonia, o que mais encarece o preço dos serviços de telecomunicações no país são os impostos, que chegam a representar 40% da conta do consumidor. O presidente da subcomissão, deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, afirmou que o foco da subcomissão é baixar os custos dos serviços, para democratizar o acesso, especialmente à banda larga. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, negou por meio de nota que tenha instruído empresas públicas a fazer campanhas publicitárias para favorecer o PT. O ministro disse está à disposição para prestar esclarecimentos ao Poder Legislativo. Pela manhã, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado aprovou o convite para que o ministro preste esclarecimentos sobre o aprofundamento da crise econômica e social do país. Segundo o autor do requerimento, senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, Edinho Silva instruiu empresas públicas, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, a promover campanhas com recursos públicos para evitar um clima anti-PT na sociedade. Senador Jucá sugere que campanha eleitoral só dure um mês. Repórter Maurício de Santi, direto da Rádio Senado, no Jornal Brasil Notícias. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, propõe que os programas eleitorais contem apenas com a participação do candidato. Ficam proibidos apresentadores, computação gráfica ou qualquer recurso que possa encarecer os programas. Além disso, ele sugere a diminuição do tempo de campanha dos atuais 45 para 30 dias e a proibição de que o segundo colocado assuma o cargo no caso de impedimento do eleito. Nesse caso, novas eleições seriam convocadas. Jucá apresentou ainda uma alternativa ao fim das coligações nas eleições proporcionais. As alianças entre os partidos continuariam permitidas, mas na hora do cálculo do coeficiente eleitoral, a contagem seria feita por partido e não por coligação. São 11 propostas que começam a ser debatidas imediatamente. São propostas, algumas delas que já foram votadas na Câmara, outras que o Senado está colocando, algumas delas para redução de custo de campanha que a Câmara não tratou. Portanto, são 11 pontos iniciais, mas nós teremos muitos outros pontos que serão colocados durante a discussão da reforma política. Chega de toque de bola, nós temos que chutar a gol. Entre as 11 propostas estão também sugestões para o fortalecimento dos partidos. Um exemplo é o projeto que limita o acesso ao fundo partidário e ao horário eleitoral apenas às legendas com representação em metade dos municípios e dos estados brasileiros. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, acredita que toda medida nesse sentido é bem-vinda. Ou nós fazemos uma reforma política que fortaleça os partidos políticos do Brasil, que dê transparência às eleições, ou a sociedade não aceitará o sistema como ele é atualmente. Eu acho que existem algumas medidas extremamente positivas, mas o essencial é um entendimento com a Câmara dos Deputados para fortalecer os partidos políticos. A Comissão Temporária da Reforma Política começa a debater os projetos na reunião desta quarta-feira, às 14h30. Da Rádio Senado, Maurício De Santi. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.